magnético. A explosão do som. No comando, DJ Pedrinho. Pedrinho é de Ananindeua. CD do Magnético Light. Apoio Autoescola Modesto, na cidade Nova 6. SN23, esquina com WS67. Próximo ao líder Cidade Nova. Te amo, ele canta essa canção, declarando meu.